Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o tio vai ensinar o que é ensinar! Que lixo! O Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, aquele podcast que é o pior podcast de todos os tempos e o podcast que não fala sobre nada. Aqui na minha frente eu tenho ele, Wesley Zop, que participou do lançamento com Moisés de 11 mandamentos, só que como era ímpar, jogou um no telhado e ficou com 10 mandamentos. E aí? É um homem de muitas palavras. Cara sucinto. E ele aqui, monobola nórdico do interior, que come idosas, Gabriel Asmar. Foi eu, tamo aí. E aqui do meu lado esquerdo, o homem, o mito. E nas horas vagas, cunhado também do Wesley Zop, Globeleza! Não, de novo não. Não? É o outro cunhado. É, você tem outro cunhado? É, eu sou fodido na vida. Não, mas você é um bosta mesmo, né? Dois São Paulinos, hein? Caramba. Sempre. Então, não, outro cunhado do Wesley, Leonardo, conhecido também como Léo nas horas vagas, ou Léo Tchutchucão. Estamos aí. Ou Zé Gotinho. Ou Zé Gotinho. É, mas só em campanhas de vacinação, né? Em campanhas de pinga. Né? Em doação de esperma. Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Mas ele nunca se vestiu de mascote nessa. E aqui, ajudando aí a organizar esses monobolas carecas aqui, Zé Gotinhas, eu, Douglas Domiciano Ganso. É um prazer estar aqui participando desse podcast maravilhoso. E diz aí, Gabriel Asmar. Eu. Pra quem está ouvindo e pra quem não está também. Hoje o tema é sobre o quê? Hoje o tema do podcast é pegadinhas e traquitanas. Ô, louco. Que falará sobre pegadinhas e traquitanas. Traquitanas? Não seria traquinagem? Você chama como você quiser, cara. A discussão já foi, viu, Gabriel? Desculpa. É, mas então, sem mais delongas, vamos aí curtir esse episódio que está recheado de doçuras e travessuras. Pai, pai, vem ver aqui. Vem ver um negócio aqui. Não é o Chorume não, é meu pipi. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela. O sujeito ia chegar. Mais uma vez, então, estamos aqui pra falar sobre as nossas vidas e mais especificamente hoje sobre todas aquelas vezes que a gente quis fazer uma brincadeirinha, uma travessura, uma traquinagem. Dá uma tiradinha, uma traquitana. Mas traquitana, não entendi. Uma sacanagem. Ele tá incomodado. Pelo fato de ele ser idoso, ele não admite não conhecer uma palavra. Não existem gírias, entendeu? Ele, só as gírias que ele conhece. É. Existem, mas eu nunca tinha ouvido. Traquitana. Ah, tudo bem. O novão do grupo. Não conheço essa voz, sou muito novo. O Cabral, professor de linguística, tá se revirando. Linguística popular. Pra quem não entendeu a referência ao Cabral e seus conhecimentos, ouça lá o último podcast lançado. Eu me cago de medo, né? Ouça lá, episódio 8. Que por culpa de Wesley Zop, roda mais que porco no rolê. Cabral é assim. Cabral é um homem de múltiplos conhecimentos. E ninguém melhor pra começar, ele. O Wesley Zop, o anfitrião aí desse podcast, sempre abre com suas histórias, sempre abre suas nádegas também, não entendo a lógica, mas tá aberto aí, cavalo dado nos senhores dentes. E nem o todo. Principalmente. Melhor não. Bom, uma traquitana, uma brincanagem, uma sacandeira que eu tenha feito. Olha lá. Mas... É isso, vocês são muito novos para entender esses termos da antiguidade, da Grécia Antiga. Então, porque o que diferencia uma pegadinha de um fato de você ser cuzão? Vocês sabem responder isso daí? Ah, eu sei, mas você quer mesmo que eu responda? Eu gostaria, porque eu tenho medo de falar alguma coisa que eu tenha sido cuzão, mas... Era pra ser pecadinho. Não, eu penso o seu objetivo de vida. Dentro da sua moral, dentro do seu interior, o seu objetivo era fazer uma brincadeira pras pessoas ou pra alguém dar risada, assim, uma brincadeirinha. Ou pra prejudicar alguém. Não, pra prejudicar alguém não é... Não, que daí seria cuzionismo. Aí é cuzionismo. Mas quando é o objetivo, é o riso... É a piada. É a pegadinha. É a pegadinha. Ah, não, então. Então, mas mesmo sendo na maldade, você vai dar risada. Não, a pessoa vai não, dar. Mas se ninguém mais rir, você foi pro cuzão. O importante é eu. Pode riscar meia lista que você escreveu. Eu ia num parque de diversão, tava marcado com a galera de ir. E eu falei assim: vou tentar fazer a pegadinha, mas não tenho certeza se vai funcionar. Porque eu precisava de alguém o quê? De alguém com medo. Alguém com então, medo. Eu falei, vou arriscar. Levei uns... Sim, podia ser o Douglas. Sim. Na época eu não conhecia. Levei uns parafusos grandes que eu tinha em casa, levei no bolso. Falei, isso aqui eu vou usar em algum momento. Sim. É tipo um RPG a vida dele. Eu vou usar em algum momento. Aí tá na primeira fase que recebe um parafuso gigante. Você vai usar isso. Você vai precisar. É. Vai precisar. Depende do seu XP. Tudo bem. Daí a gente chegou lá, tava na montanha-russa e tinha um rapaz que tava do meu lado que ele tinha medo porque tinha looping. Sim. Tal, então ele tinha um pouco de medo da montanha-russa. Eu falei, então é agora. Na hora que tava subindo, que a montanha-russa ela vai subindo bem devagarinho, depois ela desce numa ladeira e começa a fazer as manobras. Uhum. Quando eu tava pra descer, eu tirei o parafuso do bolso, como se eu tivesse pego do chão, e falei pra ele, o que é esse parafuso aqui? Uhum. Daí como se tivesse soltado alguma coisa dali do nosso carrinho. Puta, o cara foi gritando de ponta a ponta. E na hora que ele saiu meio de engatinhando, saiu rápido. Vai que cai essa porra! Vai que cai! Daí ele saiu, gente, tá quebrado, isso aqui tá quebrado. Ele falou pra todo mundo que tava na fila. Metade da fila desistiu. De entrar pelo desespero do cara. E daí quando você contou... Todo mundo riu. Todo mundo riu. Inclusive eu e ele depois riu também, porque ele falou, puto, bem bolado. É, bolado, tá, mano. Mas só que primeiro deu um suador nele. Que era o objetivo. Até o operador do negócio falou, boa, diminuiu metade da fila, vou trabalhar mesmo. Não, mas só que eu não revelei lá, não queria ser morto pelo dono do parque. Ah, não. Sim. Então eu entreguei o parafuso pro cara que comandava ali. Nossa, ainda ele falou, até não, hoje os caras estão procurando de onde é esse parafuso. Mas eles falaram, esse parafuso não é desse carrinho. É, eu falei, não, parafuso é de madeira. Mas eu encontrei no chão ali do carrinho, tá aqui. Fica falando sério, não. Não, eu tive que falar sério. Não, mas esse parafuso é coisa da Hot Wheels, pô. Parafuso de relógio a gente não usa aqui. É, parafuso de madeira, então devolve que é da minha perna. Eu acho que foi uma boa pegadinha. Foi. Fica aí a dica. Anotem. Fica aí a dica pro próximo. Eu não vou mais cair. É. Gabriel Asbar. Eu? O cara que... Foi uma criança travessa, né? Foi uma criança. Uma criança humilde, porém travessa. Uma criança humilde, travessa e feliz. Cantou até uma época no grupo Os Travessos. Né? Sim, sim. Depois trabalhei com o Silvio Santos, né? Fazendo Pablo. Mas você era o Pablo? Sim, sim. E hoje é o Rei do Arrocha. Isso. Então tá. fazendo cover. Então, tem uma zoeira aqui que foi uma zoeira, assim, uma pegadinha, a gente deu muita risada, só que a pessoa que caiu não deu risada. Não, talvez ela ria hoje. É, talvez hoje ela dê risada. Tinha um colega nosso, na época de ensino médio, ele almoçava ali com a gente e depois ele ia escovar o dente, certo? Sim. Todo mundo faz isso. Só que ele não sei, ele tinha algum complexo que ele tinha que ir sozinho. Ninguém podia ir com ele escovar o dente. É, ele tinha dentadura. Pode ser. Não. A gente falou, não, vamos dar uma zoada nele, né? Quando todo mundo desceu pra almoçar, eu fiquei. E o que eu fiz? Eu peguei a pasta de dente dele dentro da bolsa, dei aquela apertada pra tirar o primeiro... Primeira gozada. Primeira esguichada, é. Primeira, né? E daí o que eu fiz? Eu coloquei um tubo de hipoglose de frente e empurrei de volta. Nossa! Né? Então a primeira coisa que ele ia passar na pasta era hipoglose. Na pasta ou na escova? Na escova, isso. Aí almoçando todo mundo, e quando o cara foi escovar dente, ele entrou sozinho, ficou lá esperando. Aí o cara sai com a boca, tudo. Seus filhos da puta! Que é esse sebo aqui? E o cara, ele percebeu depois de, sei lá, escovar tudo, porque não sentiu o gosto, não sei. E daí ele passava água, não adiantava, porque fogou. Aí o cara teve que passar bochechar sabonete. E depois pra tirar o sabonete. Escovar o dente. Com cândida, né? Ah, essa foi essa é violenta, cara. Só que teve uma vantagem pro cara. Ele não ficou com a boca assada. Não, jamais. Podia comer pimenta à vontade. Mas eu tenho uma história de pasta de dente também. Pode falar. Posso falar? Não sei se eu sou bem-vindo pra falar. Veja se o Léo permite, né? Posso falar, Léo? Palavra é tudo assim. Ah. Não foi aquela que você perdeu a tampa da pasta brincando? Não. Lá não foi pegadinha. Foi um acidente. Foi um prazer. Foi um acidente. A gente tava na viagem de formatura, isso na oitava série, meados de 69. Legal você ter se formado na oitava série, achei que você tinha só até a quarta. Mas chamava... Não, a gente chamava de viagem de formatura, apesar de não ser faculdade. Ah, não. É que você ia com as outras turmas, né? Por eu ser mais velho, já poderia ir. Ele ia de professor e monitor. Por estar de 30, tá com 30 anos na terceira série, mas só deixava ele com oitava. Pode ir com os adultos. Então, daí também foi de pasta de dente, mas não é porque a pessoa tinha uma exclusividade para escovar dente, nada. A gente pegou algumas pastas de dente que tinha lá e pegamos o wasabi ou o raiz forte. Também tirou um pouquinho, aquela primeira esguicha, e completou com wasabi. Mas só que só funciona também se a pasta for de menta, né? Porque é verde, né? Wasabi. O cara pega uma pasta branca num tarugo verde. Mas peraí, né? Tem alguma coisa... Vou escovar, mas tem coisa errada. Se o cara escovar, ele tem que ir pro episódio do burro, né? Não, a gente colocou umas três pastas de dente e nem deixamos acontecer. Foi eu e mais dois amigos meus que a gente fez isso daí. Só que deixamos, mas só que um dos caras que ajudou a fazer é um que caiu. Porque ele esqueceu que a sacola que tava ali era dele. Nossa, a gente colocou na dele, inclusive. Só que na hora que ele foi escovar, deu a boca e revelou pros outros. Os outros já ficaram espertos. Então o único que caiu foi o que ajudou. Mas foi engraçado ver ele com a boca ardendo. Já que vocês estão falando que vocês aprontaram, eu vou falar uma que eu caí. Ah, isso é bonito, humildade. Isso é humildade. Mas que começar. Foi a gente que aprontou? Não sei. Não, mas foi a irmã do Wesley. Ah, a sim. Irmã do Wesley. Não é possível. O Wesley tem um tio dele que faz um serviço de pedreiro. E um dia eu andando com a minha esposa, ela falou assim, meu tio começou a trabalhar na Paris. Paris, aqui americana, pra quem não sabe, é uma loja de perfume. De perfume. Ah, tá. Muito aí, famosa. Ai. Oh, legal, né, velho? O cara trabalha com construção civil, tá trabalhando em loja de perfume agora, né, velho? Cresceu, né? Cresceu, velho. Olha que beleza. E ele tem uma delicadeza, então, pra atender no perfume. Mas tudo bem. Pra quem não sabe desse tio, é o pai do Toba. O pai do Toba. Ah, tá. O pai do Toba. Eu nem sabia que o Toba tinha pai. Correndo. Tá aí a pegadinha. Seu reto. Beleza. Passou, né, uns dias e tal, e fomos dar uma volta no Welcome. Que é onde fica Paris, perfume. É onde fica Paris. Tá lá, olhando pra loja, né? Procurando. O que tá fazendo aí? Ué, cadê o pai do Toba, né? Ô, burro! É da Paris, material de construção. mas você falou Paris? A única Paris que eu conheço é a loja de perfume. Tava rachando. Aí você entende a masculinidade do São Paulino, Léo. Falou Paris, ele pensa. Não. Perfumaria. A mulher dele sabe que é a loja de construção. Mas você muito bem lembrou que loja de perfume. Não, eu lembrei. É verdade, eu também. Aí eu fiquei com aquela cara de banana, né, velho? Puta que pariu, né, velho? Ela me pegou. E ela falou depois, eu fiz na maldade. Ah, mas ela só faz na maldade. Faz na maldade. Você conhece a sua mulher, só faz na maldade. Faz na maldade. Quando minha irmã era pequena, assim, devia ter uns 3, 4 anos, eu tava mexendo em alguma coisa no quintal. Você ali tinha quanto? Eu devia ter uns 14. Ah. Tava mexendo em alguma coisa no quintal, mas olha só. Eu tava mexendo em alguma coisa no quintal, de certo, ajudando a arrumar alguma coisa ali. Eu chamei o Jaque, corre aqui. Eu falei, pega aquelas pedrinhas no chão ali pra mim, que eu tô arrumando aqui. Daí ela foi lá, falou que ela pegou as pedrinhas no chão, ela, é isso? Isso é cocô de cachorro! Ela largou na hora lá o cocô de cachorro, ficou meio brava na hora, mas hoje acho que ela dá risada. Você acha? Hoje ela é saudável por isso. ganhou anticorpos pegando ali no cocô de cachorro. Isso. Nada como aprender em casa. Ela só usa aquele sabonete que hoje lá que tira todas as bactérias lá. Com Protex. Mas ele tira só 99,9% das bactérias. É. Porque ele tem que deixar uma parte viva pra contar pras outras bactérias. Que ele é perigoso. Que ele é perigoso. Serviu de exemplo. É, foi isso, né? Quem nunca pegou no cocô por causa de uma indução? Assim. Porque o irmão pediu. Quem nunca, né? Mas contando histórias de irmão, eu lembro uma que eu plantei com meu irmão. Na verdade foi um Muto. É, foi, mas foi uma vingança minha e talvez sirva de vingança pra Jaque. Como irmão mais novo se vingando do mais velho. Ah, então você é o mais novo? Eu sou o mais novo. E ele é o mais velho. Exato. Tá. Mas um belo dia eu tava em casa ali e tal, eu tava tendo uma festa, não lembro o que era. E meu irmão fez aquela brincadeira de pegar um gelo e enfiar dentro da minha calça. Sim. Eu fiquei. Clássica, claro. Eu fiquei, não, eu vou me vingar. Ficou envergonhado. Cara. Ah, não, todo mundo deu risada e tal, mas vou me vingar. O que que aconteceu? Uns dias depois, de manhã, ele acordou, foi na cozinha e eu tava comendo banana. Ele lá, pá, acordou de cueca e tal. Aí ele abaixou pra pegar alguma coisa ali. Aí eu olhei assim, o cara ali, aquele cofre à mostra. Aquele resto de banana. Eu puxei a cueca e taquei um tarugo de banana, mas soquei a mão assim, ó, por fora e deu uma chacoalhada. Uma esfregada. Aí eu falei, porque banana no cu dos outros é refresco? Teve lição de vida aí. Mas eu me vinguei brutalmente. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. A gente tem tudo pra dar certo. Fica comigo. Uma que era mútua. Entre eu e meu irmão, era tipo uma competição de pegadinhas que a gente tinha, mas era sempre fazendo a mesma pegadinha. Que era o quê? Quando o cara chegava com prensa pra cagar, muitas vezes ele esquecia de trancar a porta. Ou eu ou ele esquecia de trancar a tudo porta. Bem. E daí a pegadinha era você lá abrir a porta do banheiro e chamar minha avó. Pra ver o cara cagando. Então isso daí foi, sei lá, uns 2 anos dessa disputa. Oh, até que eu, tipo, você conseguia a chave que abria por fora do banheiro, então não adiantava mais trancar, entendeu? Então ficou vários tempos isso daí, até a gente resolveu parar quando um dia eu chamei minha avó, mas não, era pra fazer outra coisa, sei lá, pra assistir televisão. E ela foi no banheiro. E ela falou, eu não quero. não quero ver o Matheus cagando. Quero ver seu irmão cagando. Ela falou. Ela já tá. Dois anos. Eu só vi o Matheus cagar. Os meus dedos só me chamam pra ver bosta. Mas todos sabem que nessa competição que seu ganho foi a avó. Mas como que você chamava? Vó, vem ver um não, negócio. Não, é que minha avó é surda, né? Não dá pra você chamar ela pra vir ver um negócio. Eu vou embora. Então você fala, vem aqui, você contocava ela, vem aqui rapidinho, então ela vinha em direção, aí na hora que ela, achando que era alguma coisa do quarto, e passava pelo banheiro, na hora que ela ia passar pelo banheiro, você abria a porta. E o cara, ele fica, você ia ficando obcecado, né, você fala, puto, tem que cagar agora que meu irmão não tá em casa. É, aconteceu uma pegadinha uma vez que a gente, eu e mais uma vez eu, um amigo meu, teve um bingo na escola. Acho que a gente foi selecionado por questão de bom comportamento e tal. A gente teve que trabalhar no bingo. Daí, era o presídio. Era o presídio. É, tivemos que trabalhar no bingo. E a mãe dele tinha uma mercearia. Daí eu falei pra ele assim: pega o sachê de pimenta e traz pra cá. A gente bola alguma coisa pra fazer. Daí ele trouxe uns dois sachês de pimenta. Vamos fazer alguma cagada, né? Sim, não vai dar certo, né? É. Daí tinha os frangos que a gente tinha que embrulhar. Vinha todos assados, a gente tinha que embrulhar para os prêmios, que ó, cinco hino ou quatro canto normalmente é frango, né? Daí chuchamos um sachê inteiro em três frangos ali, né? Acabamos com o sachê de pimenta, usamos os três frangos, deixamos lá. Aí, mesmo, a gente ia trabalhar, a gente nunca ia ganhar aqueles frangos. Sim. Né? Então com a gente não ia dar errado. Pô. Tamo lá. E tava misturado, nem a gente sabia qual que tinha pimenta ou não. Pra não ter nada marcado, pra não passei inocente. Quem ganha um dos frangos, a avó dele. Só que eu falei, tudo bem. Quem for comer, vai comer em casa. A gente vai ficar sabendo na segunda-feira isso daí de alguém que comeu com pimenta. Ou nem vai saber, né? Vai que a avó dele escova o dente com hipoglose. Não vai ser imune. Não vai ficar imune. Só que ela abriu na mesa. Ali pra já comer, enquanto tá acompanhando o bingo, foi comendo um franguinho, né? Só que a avó dele... passou mal. Começou a se debater no chão, com a pimenta que tava na goela. Vieram socorrer a véia. Ele, no desespero, chegou correndo. Nossa. Lá. Não, fui eu que coloquei pimenta. Eu e o Wesley. Nossa. Nossa. Filho, não. Eu falei, ninguém tinha perguntado. Ninguém tinha falado nada. Não, e daí, por esse evento, a gente também foi convocado pra pintar a escola no final do ano. Que é tudo coisas que são prêmios, né? Sim, sim. Que eu chamo de prêmio, não sei, sim, como se chama. Claro. Tem uma também, trabalhava no mercado e do lado tinha uma padaria. E às vezes trabalhava na padaria, às vezes no mercado. E entrou um camarada meu pra trabalhar comigo, depois de uns 6 meses que eu tava lá. Nesse tempo eu caí em algumas pegadinhas, né? Falei, sim. Agora é a hora de dar o troco, né? É, agora. O cara é o fiapa, né? É, falei pra ele, viu, forno aqui tá faltando vapor, velho. Vai lá no mercado e pega um pouco de vapor. Mas eu vou trazer na onde? Eu falei, tá aqui o saco aqui, ó. Saco pra vapor. Vai lá no açougue e fala com o João lá que ele vai arrumar pra você. Só que já tava esquemado. Já era pegadinha. É, já era rotina. Pô, e aí, o que que é? Oh, eu pedi o vapor lá. Ah, beleza. Deu uma soprada no saco e eu tô aqui, ó. Até hoje ele me xinga. Ele foi lá e falou, nunca imaginei. Achei que... Não, mas daí você... pegar barra, sei lá. É. Mesmo, favor, né, não, mas daí você imagina o cara... Não, fez isso o quê? Numa terça à tarde que ninguém... Não, domingo à tarde que tá lotado. Exato. Peraí, gente. Deixa eu interromper aqui o atendimento. Vou pegar um vapor pra ele aqui. Eu tenho duas. Ah, vai minhas. Falar que é duas bolas que a gente não, sabe que não é. Todo mundo já sabe. Não vem mentir aqui. Que eu sou como se fosse um unicórnio, né? Só tenho um chifre, só tenho uma bola. O unicórnio tem duas bolas. Mas eu não sei se foi uma pegadinha, se foi uma traquitana, uma traquinagem, uma pegadela, como o Wesley falou. Pegadela eu já entenderia. Mas teve duas. Teve uma, um cara que trabalhava comigo. Às vezes ele tava lá no PC assim, só que ele. Às vezes ele tava trampando, mas. Fingindo. Tava ali no PC, um desenho aberto ali e tal, e ficava no celular. Eu falei, nossa, eu vou dar uma zoada com esse cara. Ele saiu pra ir no banheiro, eu tirei um print da tela, coloquei na tela de espera e larguei lá. O cara voltou, viu o desenho aberto e continuou. Aí nosso chefe chegou, ele foi mexer o mouse, cadê? Ele ficou desesperado com o negócio. Ele, não, travou aqui o negócio, travou, não consigo, não sei o que aconteceu. Teve uma vez, que, parecido com isso, um cara que ele trabalhava, ele trabalha, né, numa firma de pré-moldado. Explique o que é isso pra quem não sabe. Uma firma de pré-moldado é onde se fabrica estruturas pré-moldadas de obra. Ah. Que é uma coisa que o cara já traz pré-moldada. Exato! Pra já montar uma coisa que vai virar uma coisa moldada. Prédio! Acho que o Wesley Zobb explicou muito bem. Muito bem. Pro louco. Tô aqui pra explicar tudo. Alguém que tá ouvindo a gente com a Mariola, entendeu muito bem. Então ele levou o computador pra mim, o notebook, falou, instala uns programas aqui pra mim, não sei o que, dá uma revisada aí, beleza, né? Então, tudo bem. Só que daí eu pensei, vou dar uma zoada nesse cara. Na área de trabalho dele, tinha uma foto dele e da namorada dele. Aí o que eu fiz? Eu tirei e coloquei, não sei se todo mundo já assistiu aquele filme As Branquelas. Sim, não assistiu, eu recomendo, incrível. Coloquei a foto do Latrell, que ele tem, aquela que ele tá... Latrell, quem não sabe, é o pai do Chris. É. Sim, que era o Latrell, sim. Que é um negão de 2 metros. Que ele tá seminu. Ele está seminu, deitado numa pose estilo Rose Thompson. É. Só que detalhe, né? Normalmente, quando ele precisava usar o notebook, ele abria na produção, no meio dos peão. Aí devolvi o notebook. Falou, ó, tá tudo belezinha aí, hein? Algumas horas depois ele liga. Seu filho da puta, desgraçado! Agora eu tô me chamando de branquelo. Abri no meio de um monte de peão aqui. Acabou com o meu respeito. Vou ter que abandonar a obra. Até hoje ele é conhecido como branquelo. É legal você zoar a integridade de uma pessoa, hein? É sempre engraçado. Eu tinha uma máscara quando eu era pequeno, uma máscara ninja. Tipo Emília? Não, uma máscara de ninja, pô. Se o Wesley Zoff, o Cabral tá se revirando. Sim. Que era um bom contador de histórias. É. E, cara, eu fui, a gente ia almoçar domingo na casa da minha avó, não, ó, do campeonato de... outra avó. E eu... Pô, vou pôr essa máscara ninja pra fingir que sou ninja. E já que ela tinha uma vida boa, né? Porque não vivia com ele. É, exato. Vamos ver. Porque eu falei, vou me vestir de ninja e assustar os outros. Sim, ninguém espera um ninja. Ninguém espera um ninja. Só que eu só pus a máscara de ninja e eu era um pirralho de 5 anos. Ela tava com a blusa e um crachá. Exato. Camisa gola polo, minha irmã da Disney, e a máscara de ninja. E aquelas calças que tinha aquelas faixas fluorescentes. Daí, achando que tava arrasando, saí de ninja. Disse uma prima minha mais nova, dá de cara comigo e pô, arma mó escândalo. Ah, assusta, cara. E disse eu, que levo o susto à toa, também levei um susto. Eu falando, puta, dei uma do seu colega. Não, pelo amor de Deus. Sou eu. Eu fui lá dela chorando, não conseguia falar o que aconteceu. Eu fui lá me entregar, né, também, igual o seu colega. Você entregou antes de que alguém descobrisse dela. Mas eu chorando também, porque... Mas chorando com a máscara. Não, já tinha tirado ela. Não, enxugando com a máscara. Eu me vesti de ninja e assustei os outros, me desculpa. Chegou na sala se segurando pela gola. Ah, engraçado, o moleque chega chorando, mas ninguém soube do que aconteceu. Lá, que louco, né? Eu me vesti de ninja, né? Não, que legal, Douglas. Não precisa chorar. Que legal, Douglinha. Que legal. Foi isso, eu me entreguei aí. Meus dias de ninja acabaram aí. Oi! Coming to ya on a dusty road. Good loving, I've got a truckload. O Gabriel comentou que ele fez uma pegadinha com um companheiro de trabalho, que agora ele é humilhado pelos peões lá. Sim. Sim, e eu fiz uma também, uma pegadinha uma vez, tinha, eu trabalho com informática e a gente costuma usar bastante solda, né? Então solda, pra quem não conhece, é um ferro de solda e tem o estanho que você derrete e tal. Só que o estanho, ele vem enroladinho dentro de um pote. Sim. E conforme você vai puxando, ele vai desenrolando, mas você usa ele sempre dentro do pote. Esse cara, ele tinha mania de cortar pedaços tipo 10 centímetros, 15 centímetros, pra ele levar pra não separado. Perder, né? Mas ele levava, pra, quer dizer, pra perder mais fácil. É. Ele cortava nesses tamanhos e deixava na maleta dele amarrado com um elastiquinho. Uma mania que ele tinha. E dava exatamente o tamanho de um clipes distorcido. Oh. E a gente pegou, a gente não, eu peguei uns 10 clipes, abri todos os clipes e deixei junto com os estanhos dele lá. E ele fazia atendimento externo, então ele atendia os clientes no local. Então ele foi, daí de repente ele ligou. Ele falou assim, ó, quero falar pro... Chamou o patrão lá, né? Falou assim, viu, esse estanho que você compra é uma bosta. Não consigo soldar com essa merda que você comprou aqui. Você tem que ser um turco mesmo pra comprar essas coisas baratas que não prestam pra nada. Isso aqui parece... Tá duro isso aqui parece um clipe. Daí ele meio que se tocou, né? Ele fala, não, deixa comigo, vou resolver. Daí ele falou que não. Foi só brincadeira, cara, não. Daí ele foi numa loja lá perto, comprou o estanho correto. Depois, na hora que ele chegou lá, ele falou, viu, você sabe quem falou pra mim, né? Que eu era novato na empresa, eu fiz com que era veterano. Uhum. Né? Você sabe quem pode ter feito isso daqui? Sendo que só eu e você trabalha aqui dentro da assistência técnica. Sendo que só eu e o patrão. Eu falei, não, mas o que aconteceu? Porque daí já desceu aquele suor, né? Só eu, você e aquele seu amigo de infância que não tem dedos. Talvez ele não poderia fazer isso. E usar bamba. Daí eu tive que confessar pra ele. Falei, não, foi só uma brincadeirinha. Foi assim. O bamba. Daí foi essa pegadinha que eu fiz, mas daí ele me devolveu com louvor. Como ele fez? Tinha uma máquina de escrever lá que o pessoal usava pra tirar nota, porque a nota era carbonada na época, uhum. Então você com a máquina saía no carbono. Ah, isso em 1932, verdade? Sim. Não, na época tava começando o real. Não sei se serve pra vocês essa referência. Nem lembro. Nem nasci. Não, tudo bem. Daí acabou. Oh, a fita da máquina de escrever, sim, né, ia rodando para um outro lado, quando acabava, né, não saía mais. Falei assim, ó, troca essa fita para mim. Troquei, eu falei, mas o que faz com essa outra? Na época tava começando a recarga de cartucho e tal. Ele falou assim, você tem que lavar e pra pessoa colocar a tinta de volta na fita. E ele era o cara que me instruía nas novidades ali. Sim, nas novidades, máquina de escrever. Eu fui. Tecnologia. Isso que é pro ela, era mexer com informática. Era, trabalhar com na época, informática era isso, cara. Então, daí eu no tanque lá da empresa lavando a fita da máquina de escrever, quer dizer, eu sujei parede, tanque e chão. Não, com tinta. E fora que é comprido pra caramba. Não, é, eu tive que desenrolei tudo, tá? Daí nisso passa o chefe. O que você tá fazendo aí, Wesley? Eu disse, não, eu tô lavando aqui pra poder recarregar a fita e tal. E tava ficando bom na sua cabeça? Não, na minha cabeça eu falei, cara, isso aqui dá muito trampo. Não compensa. Detergente, sabão, água. Se compensa. Chuchava no balde. Tá. E as mãos devia estar uma beleza. É. Daí, não, mão preta até o metade do antebraço. Ele que inventou a história de fechar o braço na tatuagem. Foi lavando fita. Ah, então isso aí no braço dele não é tatuagem. Não, é a tinta que não saiu da época. Que era feito com chumbo. Daí ele falou, não, isso daí joga fora, seu burro. Isso daí você não tem que... Você sujou toda a minha casa agora. Eu joguei fora, meio chateado, que eu vi que eu caí na pegadinha. Tentou lavar a mão rapidão pra falar que não caiu. Daí, uma semana depois tinha saído. Sai rápido. Tinha que vir lavar dentro da pia do meu banheiro. Filha da puta. Tinha que lavar na banheira da minha casa. Com a minha mulher dentro. Ah, quem dera. É, tem uma que eu caí. E eu acho que não demonstrei. Eu sabia, descobri quem foi. Mas não revelei. Na época de escola, quarta série, quinta série, eu gostava de uma menina. As coisas mudam, né? Gosta de um cara. Agora eu só tenho a minha esposa, a mulher da minha vida. Ah, acho bom você falar assim. Sem pressão, viu? E meus amigos sabiam que eu gostava da menina. Um belo dia eu tô em casa, o telefone tocou. Leonardo, opa, que é do Disque Mensagem, tem uma mensagem pra passar pra você. Legal, né? E começou a mensagem, né? Você é uma pessoa especial. Total. Isso meados de 70 e quanto? 75. Era moda, era moda. Era telefone. E eu fiquei, nossa, sabe quem mandou essa mensagem pra você? Foi a fulana, né? Luiz, pipizinho falei, esticou na hora, bicho. Falei, eu sou o Paquetão, né? Eu gosto dela, ela gosta de mim. Fechou. É. Deu certo. Deu certo. Nem dormi aquela noite. Né? Só na mão, né? Noite inteira, né? Não, mas não foi 11 em seguida, né? No outro dia eu cheguei até na menina, né? Obrigado pela mensagem que você mandou pra mim, viu? Que mensagem? O que você tá falando? Você é louco? E tira essa mão de mim que eu tenho nojo de você. Eu fiquei com a cara de bunda. Não sabia onde enfiar a cara. Mas é agora a hora de revelar quem foi que fez isso. Não, eu já desconfiava, porque meus amigos começaram a falar... Fulana lá é bonitinha, né? Parece que ela gosta de você. E eu fiquei na minha. Eles começaram a plantar o negócio. É, pra ver se você tinha recebido. Você entendeu? Então, vão estar sabendo agora que eu caí na pegadinha deles. Até hoje eles não sabiam. Não sabia. Mas fala o nome do Carlos aí. É o Carlos Salmes, aquele filho. Mas foi o cara que você pegou no vapor, não? Foi. Foi ele. Foi um troco. Qual foi o primeiro? O do vapor foi o primeiro. Ah, então foi merecido. Foi merecido. Mas a minha cara de bunda foi pior. É, porque a sua mexeu com sentimento, né? O cara foi longe, né? Foi no coração. E ele chamou mais dois camaradas, porque um ligou, o outro fez a voz. Colocou uma música de fundo. Ah, as vozes, mega produção. Foi e o Tontão acreditou, né? Chorou de emoção. Não, era a voz do amigo dele na casa. O amor engana as pessoas. Ligaram da extensão de casa. Você ouvindo o som do telefone. Não, né? Ele ouvindo a voz dele. Aí ele foi... Nossa, o que é o coração batendo? O que é o coração? Nessa de telefone também. Um dia tava eu, ligando meu irmão, pra não, eu, meu irmão, minha irmã e minha namorada, a esposa do meu irmão, minha sobrinha no shopping, né? E a gente foi comer alguma coisa na praça de alimentação. Réveillon, isso daí, lembra só de Réveillon? Não, mas era um domingo cheio, feriado provavelmente, a praça de alimentação tava lotada e é foda você arrumar a mesa. É verdade. Perto de onde você tá comendo. Sim. Então a gente ia comer num restaurante que era longe da mesa que a gente tinha conseguido. Eu falei pra minha irmã assim, ó, eu e o Matheus, vamos lá fazer o pedido, daqui 10 minutos você vai lá no restaurante pra ajudar a gente a trazer os pratos. Justo. Foi eu e o Matheus, pedimos, sentamos ali, 3 metros de distância do restaurante que tinha uns banquinhos ali pra você ficar esperando. E disso, minha irmã, depois dos 10 minutos combinados, ela chega e para do nosso lado, mas ela não viu a gente. Ela parou do nosso lado e começou a me procurar, assim, sabe quando você olha pra pessoa e a pessoa começa a te procurar assim. Mas você vê que ela tá procurando. E ela tá do seu lado. Eu cutuquei meu irmão e falei, saca só. Daí meu irmão achou estranho, daí eu falei, opa, não falei nada. Peguei meu celular, liguei pra minha irmã. Daí eu falei, ô Jaque, você não vai vir ajudar a gente aqui? Ela falou, tô aqui, mas eu não tô vendo vocês. Ela escutando quase que falou sem telefone. Exato. Eu falei, como você não tá vendo? Ah, é que a gente tá aqui dentro do restaurante. Ela, como assim dentro do restaurante? É porque o cara falou, ó... Tá muito pesado. A comida, o cara falou, a comida tá demorando. Vocês não querem ajudar a gente a cozinhar aqui? Como a gente tava com pressa, a gente tá ajudando o cara aqui dentro do restaurante. É só você chegar aqui no balcão e falar. E falar que quer falar com o Matheus e com o Douglas. Que eles vão deixar você entrar. Que estão cozinhando. É. E meu irmão falou, mas é sério isso? Eu falei, é sério, pode me dar. Ela foi se aproximando ao garçom, ao balcão. Foi ficando perto do balcão, ela começou a olhar assim, tipo, caçar dentro da cozinha pra ver se conseguia ver a gente. Isso ela olha pra trás, tá aí o meu irmão rolando no chão, chorando de dar risada. Ah, então ela não chegou a perguntar. Não chegou. Mas foi bom ponto. Na trave. É tetra! Mas caiu já. Não, caiu, caiu. Caiu. Ela perguntaria, caiu. Ela perguntaria. E o poder de convencimento foi bom, né? Porque todo mundo argumento. Mas imagina um absurdo. O cara do restaurante falou, eu sirvo você, mas isso não quer ajudar a fazer. Tô com pouco pessoal. É R$19,90, eu faço R$15,90. Vem ajudar aqui. Você vai cascando cebola, outro vai cascando bife. Pô, é fácil pedir que ela vem ajudar, né, meu? Então eu vou. Quer que eu vou então? Vem! Isso eu tô fazendo lá pedindo até de outras pessoas. Já começa a dar ordem, né, na cozinha. Ué, isso acontece no a nova onda do Imperador, vocês lembram? O Kronk assumiu uma cozinha. Ah, não... sim, sim. Uma vez a gente foi... Tava combinado de ir na casa de uma menina, que a gente ia fazer uma pizzada e tal. E a gente levou cerveja, vinho e tal. Só que a dona da casa falou, não, eu não posso. Eu não tô tomando nada de álcool, só vou tomar chá, né? Tudo bem. Lá foi ele, tchutchar o pinto no chá. É, chá de rola. Chá de rola. Eu acho que ela ia preferir. E chá de rola, você toma chá de rola? Não, não, não, mas ela falou muito simpática. Ah, não, não dava pra fazer isso com ela. Ela não ficou bêbada com chá. Chá de picão, vai tomar chá de picão. Quer de picão? Não, daí ela falou assim... Queimou as bolas. Ela falou assim, ah, tem o... Uma caixinha com sachê de chá lá na, lá perto da geladeira, vocês vão guardar a cerveja. E já tá fervendo água lá, vocês só colocar o sachê dentro lá pra mim. Eu falei, ah, não, não vou mexer nas suas coisas, né? Só vou guardar lá, não quero, não vou invadir sua cozinha. Só que a gente chegou lá, em cima da geladeira tinha um tubo de pimenta do reino, né? Mas aquele é um que é que você gira e ela vai sim, triturando. Daí eu tava lá e falei, peraí, será que dá pra fazer um negócio aqui? Daí eu peguei um sachê. Um minuto. Do chá. Era uma velha? Não, pior que não era. Daí eu peguei o sachê. Pior que não era. Ele preferia que fosse. Seria mais engraçado. Daí eu peguei o sachê, abri com uma faquinha e coloquei a pimenta do reino dentro do sachê e deixei lá. Falei assim, quando ela for fazer o chá pra ela que ela tá fazendo aqui, ela vai pegar o da pimenta, colocou, porque eu coloquei de primeiro da fila ali. Só que você não tem que seguir uma ordem, né? Não. Ela fez o chá dela, tomou, beleza, filé, tal. Não aconteceu nada. Falei, pô, será que ela não pegou o certo, né? Mas também não vou falar, né? Não. No outro dia, ela posta no Face, né? Quem foi o filho da puta que colocou pimenta no chá da minha mãe? Minha mãe de manhã foi tomar chá e tava apimentada. Morreu. Era a avó do menino lá, tá se debatendo. Outra vez minha avó se debate. Primeiro com frango, agora com chá. Você já perdeu a graça. Não, eu minha avó odeia pimenta. Eu fui o primeiro a comentar. Eu falei, tem gente que não tem noção mesmo. Então eu já fiquei meio de inocente na história. É. Ela acabou acusando uma outra cara que não desmentiu e deixou por isso mesmo. Tomara que ela não ouça esse... Não, eu espero que ouça. Bom, tem algumas histórias aqui de quando eu fazia o técnico, né? Técnico em edificações, eu era um pedreiro formado, ainda sou. E a gente... Não, você não era, porque você fazia. Eu sou. Agora você é. E a gente aprontou algumas lá, né? Teve um professor nosso, o curso durava um ano e meio, né? E durante um ano e meio a gente teve uma matéria que fazia ensaios em laboratório. Né? Ensaios nu? Nu. Me atrás. Não, ensaios rompendo o corpo de prova, granulometria da areia, coisas muito técnicas para serem citadas aqui. Ah, a gente é muito burro para entender. Fala na cara. Não vai ser interessante. Ah, tá. Só que todo mundo fazia ali, mas nem aí com a paçoca, só olhava o negócio, legal. Só que chegou no último semestre e o filho da puta do professor falou assim, ó, agora eu quero os relatórios de todos os ensaios que a gente fez lá. Um olhou pro outro, falou, fodeu. Não notamos nada. Não lembro nem do último. Não, né? Posso lembrar, mas não vou redigir o relatório, né? Você dá aquela... Ei, como que tá aquele relatório lá? Não, tô fazendo aqui, ó, 4 páginas e tal. O meu tinha dado, tipo, 30 linhas. Falei, puta que eu... Vou rodar, né? Os caras com 4 páginas, eu com 30 linhas. na minha cabeça veio uma aula desse mesmo professor que falou que concreto é igual receita de bolo. E o que, que eu fiz? Eu coloquei 3 receitas de bolo no meio do meu relatório. 8 páginas. Coloquei 4 páginas, entreguei e tirei nota máxima. O cara não leu porra nenhuma de relatório. Eu passei entregando uma receita de bolo. Mas aí que tá. Você lembra os bolos? Não. Ah. Mas talvez ele fumar tremoso. Ah, que não ficava entalagado. Ah, esse é o melhor, esse é o melhor. E teve uma outra vez que eu sou um cara que gosta de andar no limite, né? Sim. Era permitido. Limite de velocidade. Todos os limites. Era permitido que a gente tivesse 25% de falta. E todos os semestres eu fechava com isso. É. Só que no último eu tava na goela mesmo, já. Se uma falta a mais eu explodia, né? E era a última semana de aula e todo mundo querendo dar coletiva, não entrar na sala. Só que sempre no técnico tem aqueles veião que não quer. Que era você. Não. Esses filha da puta vão me foder, né? Vão entrar na sala e não vão poder ir embora. Daí o que, que eu pensei? Do lado assim da porta da nossa sala tinha um pedaço de um painel alveolar. Imagina um pedaço de concreto muito pesado. Sim. É isso que você precisa saber. O que, que eu fiz? Peguei, chamei um colega meu, arrastamos pra dentro da sala, fechamos a porta, tombamos ele na porta, saímos pela janela e fomos embora. Não vai ter aula hoje, né? Falou, gente, boa aula aí! Fomos embora, não voltamos mais. Uma vez a gente tinha ido... Mas antes! Sempre, cara, sempre! É chegar na hora! A hora que todo ouvinte espera é o momento da pergunta polêmica! Aquela pergunta onde o convidado faz pra gente e todos aqui nesse recinto, inclusive os vizinhos, a gente pergunta um por um, é obrigado a responder. E é o seu momento de brilhar. Léo, conhecido também como Chuchucão da Aurora. Também como Popozinho de Mel. Também conhecido Mamãe da Rua. E por que não Mamãe da Cela? É o seu momento de brilhar. É o momento mais de fama do Zé Gotinha. Léo, qual é a pergunta polêmica? Quantas pessoas monobolas você conhece? Polêmico. Wesley Sop. Ó, conheço. Conhecemos aqui Gabriel Osmar, monobola. Também não conheço outra monobola, mas conheço No Balls. Ah. Serve o No Balls? Serve. No Balls, pra quem não lembra, cachorro da Mayra, não sei que ela nunca ouve, mas também tem, não tem bola nenhuma, e o nome dele é No Balls. Gabriel Osmar. Eu conheço uma, eu mesmo. Mas não. É uma bola só, mas é grande e chata. Talvez seja viraram um canto, errado, né? Tem um volume. Talvez seja um canto. É, talvez. Eu conheço 13 pessoas. Incluso o Gabriel? Não. Incluso o Gabriel. Caramba! Você quer citar nomes? Não, a pergunta era só quantos. Né? Esse cara é muito polêmico, né? Exato. Que é velho. Quer que eu fale do Chicão, o Azeitona, o Reco-Reco aqui pra aqui? Mas. E você, Léo? E você, Léo? Conheci essa palavra até hoje. Agora que conhece quantos... Quantas pessoas que você conhece que só quantas tem uma bola? Quantas monobolas você já apertou ali? já deu aquela provada com a lateral da bochecha. Que... E dando a desculpa que era fisioterapia. É. Uma pessoa. É o Gabriel? É o Gabriel. Você tá conhecendo monobolicamente. Você, Reco-Reco, Azeitona, o Pompeu, são tantas pessoas especiais. O Godinho. Conhece, então. É tipo os monobolas são anônimos. Tipo, são tipo a maçonaria. Tá, não, né? Não, é que. Só pode entrar quem tem uma bola só. Você entrega na entrada. Você tem um anel. Você tem um anel contra a bola. Mostra na entrada. Em vez de ser a porta pela retina, pela bola. É pela bola. A gente tem o grupo Monobola Nono. não mais anônimo, que você acaba de falar pra todo mundo. Então você tem MBA. Ele acaba de invocar pra sódia. Wesley Zop, continue sua história aí depois dessa pergunta polêmica. Até suei frio, os pelos do rabo até arrepiaram. Até me levantou os pelos de um saco. De um saco? Oh. Todo mundo só tem um saco. É, velho. O Marvel não entende. Ele não tem confiança ali. Ele não sabe. Peraí, se você falar, até arrepiou aqui meus dois braços. Mas todo mundo tem dois braços. Nem todo mundo. O João não tem. Oh, até arrepiou os pelos do Tom, mas acho que foi uma banana que o Gabriel jogou aqui. Ou então foi o primo do Enzo. O bicho chuchou no toba do Douglas. Pode parar. Mas antes de voar, quero agradecer ao Léo essa pergunta. Obrigado. Polêmica. Então, estávamos viajando e a gente tem uma regra. Viajando no sentido... Não drogalacticamente. Não estavam comendo sanduíche. Não estávamos comendo sanduíche. Não, viajando no sentido de você ir do ponto ao outro, um ponto ao outro de cá. Certo. E a gente tem uma regra. Na verdade, essa regra acho que tem que ser uma ética. Nunca pede nas bolas de um cara. Isso. Outra. outra tem outra menos importante. Um pouco menos importante. Menos importante. Que é o copiloto nunca dorme. O copiloto nunca dorme. O copiloto, ele tá de copiloto. Apesar de que eu durmo de qualquer jeito. Mas... Não, mas o copiloto não vai dormir. Se quer dormir, vai pro banco de trás. Por quê? Por que o copiloto nunca dorme? Porque o piloto dorme, o copiloto tem que ficar acordado. Sim, ele serve pra acordar o piloto. Sim. Então, e daí, a gente falando com um cara que ele queria ir de copiloto, falou, não, tudo bem, mas copiloto não dorme. Ele, não, eu durmo onde eu quiser. Eu vou de copiloto e se eu quiser dormir, eu vou dormir. Ó, oh, machão. Não. Então tá bom. Machão então, jogou tá esperma bom, na cara de vocês. A gente só aceitou, né? Não teve como debater. Tá bom. Ele entrou, mas não deu 5 minutos e dormiu. Eu tava no piloto, ele no copiloto. E o pessoal atrás. A gente na pista, meio chateado com o cara ter feito isso. E todo mundo conversando, o cara dormindo. Conversando, ele dormindo e tal. Cantando músicas de viagem. E daí a gente vê um caminhão sendo guinchado pela traseira. Sim. Na pista. Daí ó, o cara que tava no banco de trás falou assim, viu? Chega perto do caminhão, todo mundo grita, vai bater e a gente acorda o cara, né? Com o grito. Daí, mas eu cheguei bem pertinho assim. E daí todo mundo gritou. Ah! Ele acordou e começou a chorar. Começou a chorar porque ele falou, meu Deus, ele começou a segurar no painel assim, tal. Dele, na hora que ele viu que tava indo, ele falou, seus filha da puta, não acredito. Eu falei, não, copiloto nunca dorme, por isso que o copiloto não dorme. Sim, porque pode ser pego numa pegadinha. Exato, primeira regra é essa. Não, segunda regra, primeira é não perder nas bolas de um cara. Ah, não, primeira regra de você no copiloto é porque você pode cair na pegadinha. Ah, tá. Nunca perde nas bolas de um cara, mesmo que ele tenha só uma. Para nas bolas, por questão de que a maioria tem. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Então, mas são várias, né? Um combo, uma metralhadora de zoeiras que eu fazia com a minha mãe. São lights, mas ela ficava... Ela dava risada, outras ela ficava... Tá, você ensina umas aí, que eu ensino umas aqui. Ok. Por exemplo, minha mãe, ela... falava as coisas que me dava muita brecha pra zoar. Por exemplo, eu tava indo pro quintal, ela... Ah, vê em que pé que tá a máquina de lavar aí, né? Tá no esquerdo! Filha da puta! Ou então, tava lá na cozinha, que a gente tem um relógio. Ô, Gabriel, olha a hora e grita pra mim. Deu olhar pro relógio... Ah! Ou então, ela chegava no meu quarto e falava assim, ó... tá aqui suas meias, guarda em qualquer canto. Daí eu no quarto, no quarto dela e punhava. Ela tomava no canto. Era esse tipo de coisa. É, as que eu. Os combos. As que assim. Eu ensinaram não são tão. Não, levianas. Não, assim. Não são tão larges assim. É. Não dá pra fazer com a sua mãe. É. Uma que. Essa daí eu aprendi com um amigo meu, que é o Chassi. O Wellington Chassi, que ouve e comenta bastante esse podcast. Que é o seguinte. Você chega para um cara que mora em um lugar diferente do seu, pode ser um bairro, pode ser uma cidade. Aí você fala pro cara, ô... Ele fala, eu sou do bairro da Vila Pipoca. É. Aí você fala da Vila Pipoca, mas tem que ter a entonação de interessado. Na Vila Pipoca, eu fiquei sabendo que lá, eu vi no jornal que lá o cavalo tá comendo gente. Você viu isso aí? O cara, eu quero o quê? Cavalo comendo gente? É, você não viu? O cara fala, não, eu não vi. Daí você fala, olha pra trás da próxima vez. Não precisa explicar? Você tá dando a entender que o cavalo estava comendo ele. E ele não viu porque ele estava de costas. Exato. E uma vez eu e o Chassi, a gente trabalhava na mesma sala, quando chegou um cara que era o mais chato da faculdade, ele tinha recebido prêmios, condecorações de ser o mais chato da faculdade. E o cara chegou, começou a puxar assunto, e sabe quando você não quer puxar assunto com o cara, você só responde ok, sim, tá. Aí nisso, o Chassi mandou assim pra mim, ô, você lembra do Dunha? Daí a gente esperou a reação do cara. O cara nada. Eu falei, pô, tem que continuar. Não posso deixar essa peteca de sair. Não, o Dunha, mas ele tá com problemas na família. Acho que abandonou a faculdade. Daí, nada. O cara daí nem mostrou sentimento. E a gente começou a inventar uma história do Dunha: que o Dunha tinha se mudado, que tava usando droga, mas que ele ia superar essa, porque era uma fase. Que você foi visitar ele, cara. A gente ficou com problema na vida. Exato. Cara, a gente ficou 20 minutos falando sobre o Dunha, cara. Quando de repente o cara não se aguentou, ele. Gente, quem é esse Dunha? É um delírio. É um delírio. Ah, todo mundo gritando, aquele que cutucou teu cu com a unha. Naquele momento... Eu só senti aquele prazer quando o Brasil foi teto naquele dia. Naquele momento, uma voz de narrador ecoou. Você acaba de invocar pra sorte. Exato. Não, esse tipo de brincadeira eu e o Wesley sempre chamou de malditos moleques. É aquelas brincadeiras que quando você cai, você fala, malditos moleques! Isso aconteceu com o amigo do Léo, o Júlio, né? Você lembra? O Júlio? O Júlio, puta, o Júlio caiu direto nessa brincadeira aí. Que porra de Júlio! Aquele que te pegou atrás do entulho! Então, em grande estilo, estamos encerrando esse podcast. Primeiramente, queríamos agradecer a presença dele. Júlio! Ah! Léo Santana! Léo Santana aqui, cunhado do Wesley Zop. Vim aqui pra ser humilhado. Assim. Jamais, mas, filhote. Muito obrigado pelo convite. Deu pra dar umas risadas ou não? Eu ri sem dar. espero que você comece a ouvir esse podcast agora. Não sou obrigado, mas eu vou. Pelo menos o seu. O meu eu vou escutar. Se eu quiser. Do jeito que é bocudo, não demora pra ele falar isso. Então, muito obrigado pela participação aí, Léo. Sua maior façanha também é essa cunhada do Wesley. E sua maior tristeza, né? Com certeza. Ter o Wesley como cunhado. Ter o Wesley como dito parente. Ainda bem que cunhada não é considerada parente. Tudo bem, velho. Tudo é família, cara. Gabriel Asmar, dê seu tchau para o pessoal aí. Ah, é melhor falar do que encenar, né? Tentar acenar aqui. Tchau, pessoal. Foi um prazer aqui falar das nossas pegadinhas e ter esse nirvana ao vivo proporcionado por Wesley Zop e Jailson Mendes do interior. Jailson Mendes, não! Do interior. Gabriel Asmar, para aquele que deseja se comunicar com a gente através de e-mail, para onde deve mandar o e-mail? Pro endereço autocriticas@chorume.com.br. Repita, por favor. autocriticas@chorume.com.br. Wesley Zop, para aquele que nos deseja, para aliás, quer pedir nudes. Wesley Zop, para aquele que deseja também conhecer mais sobre a gente lá no Facebook, onde encontra a gente? facebook.com/lixo do lixo. Pode repetir? Posso. Então repita. facebook.com/lixo do lixo. Estamos no Twitter também ou não? Estamos no Twitter também. Como é lá? É o @néctardolixo. @néctardolixo. Dê seu tchau pra galera então, Wesley Zop. Tchau, galera. O cara sucinto. Sucinto. Então, muito obrigado a todos aqueles que tiveram a paciência de ouvir. Só façam essas pegadinhas na presença de um adulto ou na presença de um amigo que leve a culpa por você ou com você. Muito obrigado, foi um prazer. Tchau.